Ficheiro 3. 2. Paris, 15 de julho de 1871. Amélia estava farta de se sentir ali presa, naquela casa estranha que o mal alugaram para eles em Paris. E mesmo a vista da janela, tão diferente dos campos verdes a que estava habituada, já a tinha cansado. Colunas de fumo erguiam-se no ar por cima de todos aqueles telhados. Ouvir os criados a contar como durante os piores dias da guerra os cadáveres jaziam espalhados pelas calçadas e o sangue corria pelas ruas. Depois viera o vento. Este e o fogo espalhara-se com uma fúria imensa, como se quisesse vingar das loucuras dos homens, destruindo aquilo que eles mais prezavam. Castigo, dizia a cozinheira, que vinha ao quarto dos meninos para ver se gostavam da comidinha francesa, que aqueles ingleses são insossos em tudo. Quando ouvia estas descrições, Amélia sentia-se dividida. Tinha medo, mas ao mesmo tempo um desejo enorme de ver tudo com os seus próprios olhos. Mas a quem pedir para sair à rua se não via a mãe e o pai há vários dias? Desde que tinham chegado, que andavam numa roda viva de encontros, com todos os franceses leais que lhes queriam dar as boas-vindas e jurar fidelidade. Não era nada de novo ver os pais rodeados de tanta gente. A York House, em Inglaterra, era uma espécie de quartel-general de todos os encontros e debates políticos sobre o futuro de França. Só que agora o futuro tinha chegado. O Conde de Paris estava na cidade com o seu nome. E as notícias eram otimistas. Os franceses queriam voltar a ver um rei no trono. Ouviu barulho de gente no hall de entrada e aproveitou a distração das criadas com uma birra de fil para descer as escadas íngremes e escuras. Ao escutar a porta da rua abrir, teve um momento de ansiedade. Iam sair outra vez sem ela, pensou. E num impulso, não resistiu a descer a correr os degraus que restavam. O pai viu-a e sorriu-lhe. Amélia, estás farta de estar presa em casa, aposto. Ao ouvir o seu nome, o tio O'Malley virou-se e estendeu-lhe os braços, segurando-a com força e atirando-a ao ar. Por que é que não a levamos connosco? Perguntou ao sobrinho. Amélia deu um grito de alegria e implorou: Levem, levem, por favor, quero tanto ver a cidade. Ou o que resta dela? Murmurou amargurado o pai, que estendeu a mão à Amélia e disse ao mordomo: Por favor, diga à senhora que levei Amélia comigo. Amélia entrou na carruagem que os esperava, procurando fazer-se invisível, não fossem os adultos arrepender-se de a terem trazido com eles. O mal e o pai falavam como se ela não estivesse ali. Iam fazer uma visita de reconhecimento a uma cidade devastada pelos últimos dias da Comuna, percebeu a princesa. Como é possível termos chegado a isto? Franceses contra franceses, os nossos melhores edifícios reduzidos a escombros, dizia o pai desiludido, o dedo apontado para o fumo que saía da Biblioteca Nacional. E mais à frente para o Louvre, que ainda ardia. Numa avenida larga, o pai deu ordem ao cocheiro para parar frente ao edifício que, mesmo danificado, era imponente. Amélia? Amélia deu um salto no lugar, assustada, porque estava há tanto tempo calada que até ela já se acreditava invisível. Amélia, estamos nas Tuileries. Onde o bisavô Luís Filipe abdicou, de onde fugiram todos? Disse a criança de um só fôlego. O mal sorriu. A rapariga está bem ensinada, comentou divertido. Mas Amélia sabia que ele não esperava outra coisa de um membro da sua família, por mais novo que fosse. Amélia virou-se para o seu tio favorito e atreveu-se. Mas o pai nunca me contou a história dele. O que é que lhe aconteceu a ele, ao tio Roberto e à avó Helena, naquela noite? Nos dias seguintes, porque é que não o aclamaram logo rei, como o bisavô pediu? O mal deu uma gargalhada. Os seus olhos verdes e a barba arruivada tornavam-no, aos olhos de Amélia, no homem mais bonito do mundo, a seguir ao pai, claro. Paris, contas-lhe tu ou conto-lhe eu? O Conde de Paris já tinha aberto a porta da carruagem e estendido uma mão para ajudar a filha a descer. Conto-te ali naquelas escadas, queres? Perguntou, enquanto abanava a cabeça, com o desgosto de ver que do edifício só restavam ruínas. Amélia correu para lá e sentou-se à espera. Então, queres saber tudo? Perguntou o Conde de Paris, num exercício de pura retórica que Amélia compreendeu, mantendo o silêncio. Deixámos a história no dia 24 de fevereiro de 1848, não foi? Depois de uma noite agitada, em que mal dormimos, a minha mãe levou-me a mim e ao meu irmão a uma sessão na Câmara dos Deputados. Éramos escoltados por alguns partidários da nossa causa. Aquele jornalista de que te falei também veio. E lembro-me de que toda a gente comentava a beleza da avó Helena e a maneira digna como ela passava por todos, de cabeça erguida. Não ia lá pedir favores, mas oferecer o que de melhor tinha e dispor-se a servir o seu país. Mas nada correu como se esperava, embora ainda na véspera a Guarda Nacional tivesse gritado vivas ao Conde de Paris e à Regente. O avô tinha todas as razões para não ter ficado descansado. Entrou pela Assembleia um grupo de gente armada que vinha impedir que aceitassem um novo rei, e os deputados fugiram todos. O pai e o tio Roberto e a avó ficaram sozinhos? Comentou Amélia, assustada, sem conseguir imaginar o que seria estar em frente de uma espingarda. O pai limpou a testa do suor que por ela escorria, não sabia bem se do calor da cidade, neste verão especialmente quente, se dos calafrios que as memórias ainda lhe provocavam. No meio daquela confusão, fomos separados pela gente que corria. Só me lembro do barulho e de ser atirado de braços em braços, de ouvir a voz estridente da minha mãe a gritar pelo meu nome, histérica, assustada, ela com medo por mim, eu com medo por ela. Amélia procurou com os olhos o tio Omal, como se a sua imagem a reconfortasse e lhe desse coragem para ouvir o resto. Pai, e depois? Não para agora, insistiu nervosa. O Conde de Paris deu uma gargalhada curta. Amélia, não sejas tonta. Não vês que estou aqui e estou bem? E continuou. Fui salvo por um grande amigo do meu avô, o Conde de Montguyon. Pegou em mim, como se pega num saco de batatas, e enfiou-me por uma janela que dava para um corredor interior, silencioso e frio. Como não cabia pela mesma frincha que eu, fez-me um sinal de silêncio com o dedo e sussurrou que esperasse por ele. Deixei-me estar encolhido na sombra. Minutos depois, que mais pareceram horas, veio ter comigo e, escondendo-me debaixo do seu sobretudo, levou-me pelas portas de trás. Já íamos longe quando me destapou e me disse que o perigo tinha passado. Mas eu só pensava na minha mãe e no Roberto. O tio Roberto tinha ficado com a avó Helena? Não, coitadinha da minha mãe, não tinha nenhum nem o outro dos seus queridos filhos. Roberto, que ainda nem fizera 7 anos, foi salvo por um militar que o levou para o quartel dos Huissiers, ainda leais ao avô Luís Filipe. Só nos reunimos todos horas mais tarde. Acho que a minha mãe nos ensopou de lágrimas, disse com um sorriso comovido. Amélia pensou que gostava que a mãe às vezes ensopasse de lágrimas, mas não acreditava que tivesse sequer lágrimas, para dizer a verdade. Mas agora não era tempo de pensar nela. Fugiram logo nesse dia para a Inglaterra, para longe dessa gente má? A minha mãe ainda quis esperar mais 2 dias, porque não perdera a esperança de me ver no trono e de realizar os desejos do rei. Achava que se fizesse um apelo ao país, em nome do amor que tinham ao meu pai Fernando, os franceses viriam à capital devolvê-la ao seu conde. Mas não vieram, pois não? O pai abanou a cabeça contristado. Não devia contar-te estas coisas, agora que estamos de volta, porque vais pensar mal deste povo a que pertences. Olha que a avó Helena, no momento em que passámos a fronteira para a Bélgica, onde nos acolheram, chorou por deixar a França que ela amava e nem sequer era o seu país natal. Pobre avó, pensou Amélia, perder o pai e a mãe quando era pequena. Fora educada por uma tia que também morrera cedo, E quando julgava que ia ser feliz para sempre, com o marido que amava e os seus dois rapazes, também o marido a abandonara. A avó tinha razões para ser triste, murmurou, e pensou naquela sombra que toldava tantas vezes o olhar do pai. O mal, que se fingia entretido com os estragos no palácio, olhou para a sobrinha, emocionado. Amélia pusera o dedo na ferida. De facto, como podia este seu sobrinho não ser o homem sisudo, calado e introspectivo que era, quando crescera sob o peso de tanta responsabilidade? Secretamente sempre preferira o risonho e inconsequente Roberto, duque de Chartres, ao sisudo Luís Filipe, conde de Paris, porque a alegria e a boa disposição do primeiro o deixavam mais leve, e a seriedade do segundo reavivava a angústia que sentia desde que perdera os seus mais queridos. Mas tinha de reconhecer que o mais velho possuía o perfil exato para o trono. A França precisava de um homem ponderado e inteligente que ajudasse a reconstruir a autoestima de um país derrotado. Voltou a olhar para a sua querida sobrinha neta e desejou por momentos levá-la com ele para Versalhes e deixá-la brincar com os filhos de Roberto e Chiquita, os primos Chartres, no jardim do palácio, como criança de 6 anos que era. Intuitivamente percebia que a pequenina Amélia, primogénita de um pai tão reservado e de uma mãe tão dura, iria ficar para sempre marcada por uma melancolia de que nunca se libertaria. Estava a ser um velho agoirento, pensou. E aproximando-se de Amélia, estendeu-lhe a mão para ajudar a levantar-se do degrau. O passado é passado, minha filha. Agora temos de ajudar o pai a construir um futuro melhor. Antes de entrar para a carruagem, Amélia virou a cara para olhar de novo as tulherias. A volubilidade do amor do povo que os Orleães queriam servir deixava-a inquieta. A caminho de casa, o Mal e o Conde de Paris retomaram a conversa entre eles. Amélia percebeu que nada correra como planeado nas negociações com o primo Chambord, que mesmo sem conhecer, aprendera a detestar. Sabia que o presidente francês, que embora republicano, parecia ver na monarquia a possibilidade de estabilizar a nação, viera cumprimentar o seu pai e anunciara ao país um governo de transição, o que só poderia indicar que esperava uma tomada de posição clara dos monárquicos. Sabia que o seu pai pedira uma entrevista com o primo, mas que o senhor excêntrico e preso a um conservadorismo insuportável ia sempre adiando o encontro. Hoje, o pai e o Mal falavam dele num tom claramente zangado. Chambord, pelo que diziam, deitara tudo a perder com o Manifesto da Bandeira. Interromper os adultos era um crime imperdoável, mas não resistiu. Tio Omal, o que dizia o manifesto? O pai, sentado ao lado, deu-lhe uma ligeiríssima sapatada na mão. Amélia, sabes muito bem que não se interrompe uma conversa. E só por isso? Omal percebeu que o castigo ia ser o silêncio e, para o evitar, antecipou-se. O teu pai tem toda a razão, Amélia. As crianças são para ser vistas e não ouvidas. Mas como francesa deves saber o que diz o Manifesto da Bandeira. Tenho é que voltar um bocadinho atrás na história. A linha Bourbon não aceita a bandeira tricolor que, como sabes, representa os valores da liberdade que o teu bisavô Luís Filipe defendeu. Aliás, o meu pai intitulou-se Rei dos Franceses e não Rei de França, prerrogativa dos descendentes de Henrique V, que não queria disputar. Mas neste momento, para que pudéssemos unir todas as facções monárquicas e tentar uma maioria na Câmara, pensamos que seria mais sensato reconhecer o primo Chambord como legítimo pretendente, propondo aos franceses uma monarquia constitucional. A única forma de monarquia aceitável. Ora, aceitar esta forma de governo é aceitar a bandeira francesa. Simplesmente o Duque de Chambord recusa-se a seguir esta linha. alegando que só aceita o trono se puder reinar sob a bandeira branca dos seus antepassados, a bandeira da monarquia absolutista. Julgámos que tínhamos chegado a acordo quanto a isto, mas Chambord, como é que hei de explicar? Mudou de ideias. Amélia percebeu que o tio queria dizer era traiu-nos, mas continuou calada. E sem nos consultar, publicou na imprensa este tal manifesto, em que disse: ou há bandeira branca, ou não saio do meu castelo. E os franceses vão ficar zangados com a monarquia, não vão? Perguntou Amélia, que nem tinha respirado durante a explicação. Vão, e correm o risco de nos confundir com esta tomada de posição. Ou seja, tudo o que temos lutado para que não acontecesse, respondeu o pai, esquecido de que a filha estava supostamente de castigo. Amélia ficou em silêncio. Era a segunda conclusão importante que tirava hoje. Se não se pode confiar no povo, também os primos, os correligionários da mesma causa, nem sempre são leais ou de se fiar. Nessa noite, adormeceu a pensar que o mundo era um lugar perigoso, embora as gargalhadas do seu irmão Phil, que se recusava a ir para a cama, toureando a pobre criada, lhe dessem alguma esperança. Castelo de 8 de maio de 1874. Amélia estava sentada a uma mesa de madeira de cerejeira, junto à janela, com um lápis na boca, que não resistia a roer, apesar de reprimendas da preceptora, a adorada, mas severa, Mademoiselle Levavasseur, contratada para ensinar as meninas orleãs, porque para Phil, apesar de só ter 5 anos, o pai recrutara como tutor um antigo militar, capaz, dizia, de vergar o gênio do seu herdeiro. Abrir o livro de latim e até começar a fazer os primeiros exercícios, mas depressa a mão escorregara para o caderno de desenho que nunca estava longe. Quase sem pensar, começou a fazer o esboço da fonte que o pai mandara construir no meio de um jardim arrumadinho e simétrico, em que os buchos verdes rodeavam as roseiras de todas as cores, porque todos os castelos têm um jardim francês, minha ignorante, como dissera a mãe, quando perguntara por que é que mandavam cortar o bosque que chegava quase à porta de trás do palácio. Ia fazer 9 anos em setembro, no dia 28, para ser mais exata. E há dois que vivia em França, neste castelo que pertencera ao bisavô Luís Filipe. Com 45 km² de floresta e prados, transformados numa quinta modelo pelo pai, em que agricultores e senhor dividiam as colheitas e a água. Para o ano começaria a frequentar a escola, que o pai mandara construir na vila, que agora chegava ao portão da frente. E já a tinham inscrito na catequese da imensa igreja de Notre-Dame, mesmo ali ao lado, e sob a qual os antigos senhores do castelo estavam todos enterrados. Amélia espalhou com o dedo molhado o carvão do lápis para acentuar a sombra projetada pelo tanque. As roseiras que trepavam pelos pilares de pedra aqui e ali mereciam os melhores lápis de cor que a tia Chiquita, mulher do tio Roberto e duquesa de Chartres, lhe tinha dado, encantada com seu talento, ela própria uma pintora de se lhe tirar o chapéu. A pintura estava no sangue dos Orleães, dizia o pai, quando a encontrava debruçada sobre a sua sebenta, a desenhar. Enquanto tentava gravar no papel o repuxo de água, sorriu para si mesma. Como é que não havia de ser uma característica de família se só se casavam entre eles, primos com primos, fechados sobre si, porque, como dizia o pai, bastavam-se uns aos outros e estavam unidos nas alegrias e nas tristezas. Levantou a cabeça de repente e deixou de lado por momentos os seus pensamentos. Ouviu os gritos de Henri e as gargalhadas de Phil. Mademoiselle Levavasseur ainda a mandou sentar-se quieta, mas depois não resistiu a dar-lhe a mão e a arrastá-la para de onde vinha o barulho. Das cavalariças, mademoiselle, disse Amélia. Do outro lado do pátio, um edifício longo de tijolo encarnado era o mais importante de todos para a mãe, pensou a criança com amargura. Mademoiselle, por que é que a minha mãe caça 3 dias em cada 4? Perguntou. Só a ela poderia fazer uma pergunta como esta. Mademoiselle Levavasseur tinha ordens claras de dar a estes meninos uma educação rigorosa e severa, mas era incapaz de a cumprir a 100%. Duros já eram o pai e a mãe, não por maldade, longe disso, mas porque acreditavam que assim os tornavam adultos melhores. Suspirou e apertou a mão da Amélia com mais força. Agora estamos interessados em saber porque é que o seu irmão e o seu primo berram desta maneira. O meu irmão ri, disse Amélia, divertida. O que ainda me deixa mais assustada, retorquiu Mademoiselle Levavasseur, que sabia bem de que é que o seu filho era capaz, sobretudo quando provocado por um homem tão rígido como aquele militar. Desde que o homem chegara, que Phil e o seu primo direito, Henri Chartres, se levantavam às 6 da manhã, estudavam 3 horas sem pequeno almoço. Meu Deus, Phil era pouco mais do que um bebê e o pobre do Henri tinha apenas 7 anos, pensou. Comiam depois uma sopa que lhes era trazida à sala de estudo, tendo em seguida direito a uma hora de exercício físico no parque. Mademoiselle, olha, disse a Amélia subitamente, os olhos redondos de pânico. Do guincho do celeiro, onde se armazenava a palha dos cavalos da Condessa de Paris, pendiam, sob o vazio, presos por uma corda na cintura, Henri e Phil. O primeiro, lívido de terror, implorava que o tirassem dali. O segundo ria a bandeiras despregadas e agitava os braços, simulando nadar. Mademoiselle Levavasseur ficou tão branca como Henri e apressou o passo, enquanto Amélia corria ao seu lado para a apanhar. O que vem a ser isto? Perguntou a preceptora, numa voz de trovão, ao militar que tomava notas num caderno, olhando as duas crianças suspensas sobre a sua cabeça. O mestre, fardado a rigor, olhou-a como se estivesse perante uma galinha histérica e respondeu na sua voz rouca. Treinos para suportarem o abismo e o vazio. Têm de perder o medo, seja do que for, ou serão sempre uns fracos, suscetíveis a qualquer chantagem do inimigo. O senhor delira, indignou-se a preceptora. Não vê que Henri está aterrorizado e Filipe precisa de tudo menos de perder o medo do abismo, que ainda se atira de alguma das janelas porque julga que pode voar? O militar voltou a olhá-la de cima a baixo. O pequeno Chartres tem de trabalhar muito para perder estes medos infantis. Infantis? Que medos deve ter uma criança se não medos infantis? Vou apresentar queixa ao Sr. Conde, porque isto excede largamente um programa de ensino, seja de que espécie for. E agora ponha-os no chão, por favor. O militar fingiu que não ouviu e voltou ao seu trabalho de tortura, como murmurava entre dentes Mademoiselle, enquanto dava meia volta e arrastava Amélia de volta consigo para casa. Regressaram em silêncio. Levavasseur falaria como os senhores condes. Amélia não duvidava por um minuto de que o fizesse. Mas tanto uma como outra sabiam que lhe diriam, da forma mais delicada possível, que não se metesse na educação dos rapazes. Ao almoço, na copa dos pequeninos, onde o elevador trazia a comida lá debaixo da cozinha, Amélia deu a sua sobremesa a um Henri ainda assustado, sem pronunciar uma palavra. E ao passar por Phil, abraçou-o num impulso súbito, e o seu irmão mais pequeno deixou-se ficar nos seus braços por um segundo, o que confirmou a sua suspeita de que o riso escondera apenas o terror que também sentira. Sentou-se nos degraus do castelo. O cabelo preso por uma fita de seda azul, o vestido branco com uma fita igual na cintura, aquecida por aquele primeiro sol de maio, Amélia esperava os avós Montpensier, os espanhóis, como lhe chamavam, e sobretudo a tia Mercedes. Inclinada para a frente, com a cabeça entre as mãos, foi-se deixando regressar ao passado. Via-se com 2 anos os pés na areia quente da praia de Chimpinta, em Sanlúcar de Barrameda, as mãos de Mercedes a guiarem os seus passos e as gargalhadas da mãe, que sob o sol de Espanha ficava sempre mais feliz e mais solta, ou nos jardins de Vila Manrique, com o avô, alto, forte, de barba escura e uns olhos divertidos, que a agarrava pela cintura e assentava num dos burrinhos em que peregrinavam até ao santuário de Nossa Senhora do Rocio. Desde que se lembrava de si, que os invernos em Sevilha e na casa de campo próxima dos avós Montpensier eram aventuras memoráveis. Aventuras que atribuía à troca dos dias curtos e escuros de Inglaterra pela luz andaluza, que tornava toda a gente mais alegre e extrovertida. Até os olhos do pai perdiam aquele reflexo pensativo e pesado. Recordava-se, sim, tinha a certeza de que não imaginava de ver o pai dançar sevilhanas com a mãe. As histórias do avô Montpensier, contadas na varanda do Palácio de Santelmo, virada sobre o jardim de que a avó Maria Luísa cuidava com desvelo, eram fantásticas. As histórias do avô descreviam aventura, indisciplina, rebeldia, reuniões misteriosas, fugas de barco com a família a tiracolo, perseguições e batalhas. Filho mais novo do rei Luís Filipe, António de Orleães, duque de Montpensier, Tonton, para os irmãos trucistas, casara com Luísa Fernanda de Bourbon, infanta de Espanha e irmã da rainha Isabel. E a verdade é que o fizera porque ambicionara um dia vir a ser rei daquele país. Lutara descaradamente para destronar a cunhada, tornando o seu fabuloso Palácio de San Telmo e o Reino da Andaluzia no bastião da resistência. Até que um dia, como contava num tom entre o melodramático e o irresponsável, como comentava a mãe em surdina, aceitar o desafio para um duelo com um primo que punha em causa publicamente a sua honra. A morte do Coleirão, infelizmente da família real, explicava divertido, levará injustíssima, em sua opinião, a expulsão dos Montpensier de Espanha. Refugiara-se então em França, num palácio financiado pelo seu irmão Omal, como não podia deixar de ser. E agora viviam com os seus 6 filhos, isolados no meio de uma floresta, com a avó Luísa a chorar todos os dias com saudades de Sevilha. Vir de férias para o castelo de era, na prática, trocar uma sensaboria por outra, para quem conhecia a vida agitada de Paris, de Madrid e de Sevilha. Mas o avô Montpensier tinha essa grande qualidade. Era feliz em qualquer lado. E tudo o entusiasmava, fosse uma caçada ou uma batalha. De repente, deu por si a comparar o seu pai e o seu avô. Coitado do pai, não podia pegar na espada e lutar. Tinha de medir todas as palavras e gestos, procurando conquistar pela diplomacia o poder instituído, convencendo o governo republicano de que o seu regresso não representava uma ameaça, que a sua existência não punha em risco a República. Eu não represento perigo nenhum, Amélia. Quero apenas viver na minha pátria, no país que amo. O resto, monarquia ou república, terá sempre de ser uma escolha do povo e de mais ninguém, dizia ele tantas vezes naqueles passeios que faziam por França, que o pai insistia que conhecesse bem. Mas era a tia Mercedes que Amélia queria ver mais do que todos os outros. Com o dobro da sua idade, fui tia, tua tia aos 5 anos, dizia-lhe sempre com orgulho. Continuava a ter toda a paciência do mundo para a sobrinha e contava-lhe tudo, como se ela tivesse a sua idade. Pelo telegrama que o pai recebera há dias, deviam estar a chegar, isto se o comboio não se atrasasse. A voz da mãe, atrás de si, fê-la voltar à realidade. Baby, a mãe tratava-a assim desde pequenina, suja do vestido todo e sentada. Queres vir comigo e com o pai esperar os avós à estação? Amélia pôs-se de pé num salto, direita, muito alta para a idade, no seu melhor vestido. Era decididamente bonita, pensou a mãe, mas não lhe disse, e em lugar disso protestou. Deixa-me atar-te essas fitas de novo, que está tudo num rodilho. Amélia suportou o cabelo puxado com força e ajustado sem um ai ou um ui. Queria mesmo ir à estação, do outro lado da vila de E, onde eram tratados como se fossem de facto reis no trono de França. Com Mercedes em casa, este mês de maio vai voar, pensou, sem disfarçar o sorriso.